31379, estamos no gate 7, puxa acionamento. Livre, puxa, vai acionamento, chame táxi, 31179. Chama táxi, 31179. Pesado, azul 4208. Azul 4208, complete aproximação, torre 118.6, bom pouso. 18.6, boa. Voador, bom dia, azul 4208. Aproximação final. Notificação na torre de pato para interceptar a chegada, descendo para 3 mil pés do ajuste 1012. Desfavado, azul 4208. Posso checar de trem com a direita. Um desvio à direita da rota pro 230, devido a informações. Gente, trip 5345 após desvios na torre de Leda. Após desvios Leda, aproximadamente 10 milhas. Gente, aposta para o Leda. Depenarei. Projeta livre velocidade para o 6200? Livre. 6200, passo. Eu autorizado, pista 10, 120 graus, 3 marchas. Repouso não, no 0, 0. O 991 no chame Recife, 2545, alternado no 2085 com voo. Meia 6200, desça para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, 1092, livre LS, o saneamento 6200. Tá voando Leda, 5345. Entendi. Gol 605. Gol no 605, prossiga. Informação Juliette, 340 Galeão. Agora de cópia, gol no 605. Obrigado. Minha quatrona ali, mantém, cabeceira no zero. Zero cinco, na escuta. Prossiga. Ok, é, só confirme se a companhia emitiu uma DLA. Vou checar aqui com eles, eu acredito que sim. No 922, desce para 4 mil pés, ajuste 1012. Lembrando, azul 4208. Solo 48, chamando 219, azul. 219, bom dia. 9641, autorizado decolar, 120 graus, 3 metros. 9 decimal 8 e a torre nono 86, Mike Eco Delta. Então, 3663, excelente identificação, autorizado chegada bom, seria só para 050. 050 na bomba, então, 3663. Fala, Salvador, Azul 4208, bom dia. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Azul 4208. Solo 3179 para o táxi 228 ao bordo, 4 horas, Galeão. 345, obrigado. Confirmando, ok? O senhor vai decolar, a senhora vai decolar da 17 com curva direita, corredor axé, 1000 pés, ok? Rio 941, 19. Confirme os dados. 228 a bordo, 4 horas, Galeão. Controle Salvador, Rio 9648. Contato radar, suba para o 320, saída da EL. 320 da EL, 9648. Receptando localizador, pistão 0, chané 6200. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 218.6, daqui a pouco, 9200. 9648, autoriza presente, né? Autorizado. Autorizado, 9648. Ingressa via Índia, portão 03. Gente, Índia, reporta no 34208. Bom dia, Xané 6200, GLS, pistão 0. Posso estar no baixado travado, Xané 6200? 6200. Eu solo, quer passar de ação ou posso prosseguir? Agilizando. Obrigado. Gente, bom dia. 4, desça para 2000 pés, 2012, da proa de Duna, reporte estabilizado. Para 2000, 1092, proa de Duna, reportaremos estabilizado. Gol 1434. Quantas milhas vão ter a proa, o Goro 922? Quantos desvios na proa de Itap, o Goro 922, desce agora para 3000 pés, ajuste 1012. Canine 80, escolhe idêntico, your bom survival, descend 4000 feet, con 81012. Bomb arrival. 1012. 1062, desça para 4000 pés, ajusta na 0.2. 1012 para 3663. É, só confirmando, eu chequei no sistema, não consta nenhuma DLA. É, só confirmo com a companhia, por gentileza, novamente. Ok. Salvador, bom dia, tá 3179, ponto espera 10, pronto, visual para a navegação. Aeronave Nacional, 2 da Avianca. Faz a mesma linha, mantém, então 3179. Faz a aeronave nacional, ele mantém 103179. Prossiga. Informação descida a 4 mil pés, correto? Afirmativo. Obrigado. 9641. Mantenha a promo, já curvando para o Agileda devido à meteorologia. Sente na Prodileda, o Rio 9641. E 41 Prodileda. Gol 1922, reduza para 2209. 220, gol 1922. Do 9641, chame Recife, 1251, na alternada no 3325. Zero, no solo 55, libera direito, em 1221, décimo 9. 19, Sinema 200, obrigado por ter. Bom dia. Bom dia, bom voo. Solo Salvador, muito bom dia, Sinema 200, libera pista. 200, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Tive táxi, Alfa Juliette, portão 04, Chanel 6200. No 434, completo final, torre 1186 com pouso. 186, obrigado, já. Gol 1922, desça para 2 mil pés, ajuste 12, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado LS, gol 1922. Então 3663, reduza para 2009. 200, então 3663. Salvador, é o Mike Tango Juliette? Prossiga. Bom dia, para pushback acionado, terminal de carga. Pode ser um cara. Livre também, táxi, Mike Tango Juliette, bom dia. Mike Tango Juliette. Por 1605. Prossiga. É o QSL 041, ok? É isso aí. Tudo ali, Salvador, bom dia. 3179, decolou na sua escuta. Tá, 3663, direita pro 230, limite localizador. Direita 230, limite localizador, tá, 3663. Gol 1922, direita 070 para o lock. Direita 070, gol 1922. Ali, bom dia, 3179. 3179, contato radar, suba para 340, saída da EL. Da EL 340, 3179. Da 980, reduz speed 2209. Loaded 220, American 980. Papa Mike Eco Delta, alinha e mantém, Capseiro na 7. Confirmando da presente posição direto da Elta 3179. Sente, confere. Delta autorizado de decolar, pistão na 7, vento 40 graus, 4 nós. Visão em LS, o gol 1922. Tem 3663, esquerda, 1950. 1950, esquerda, tem 3663. Gol 1922, completo final, torre 118,6, bom pouso. 18,6, bom dia. 3663, desça para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. 2012 reportará, tá 3663. America 980, reduce speed 1900 knots. Go to 190, American 980. Dia Gol 1922, estabilizado LS, passar o Índia Serra. 1434, no solo 01, na liberdade direita, chamando 2019. 1219, Gol no 434. 922, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 922. Casulo, confirma o grupo Zulu. Paulo Salvador, bom dia, Gol no 434, livrou na sua escuta. Gol no 434, Alfa mantém posição antes da Juliette. E Alfa mantendo posição antes da Juliette, Gol 1434. Para o táxi, o Mike Tango Juliette, 05 POB, 3 horas e 38 minutos de autonomia, alternando Belém. Tango Juliette, Juliette Alfa, ponto espera, torno 186, ajuste no 012, bom voo. Juliette Alfa, torre 186, bom dia, Mike Tango Juliette. Autorizado, reporte 20 milhas. Passará na 20, Mike Eco Delta. Então, 3663, estabilizado? Afirmativo, senhora. Sente, completo final, reduza para aproximação, tráfego precede meia dúzia de milhas à sua frente. Torre 118,6, tem um bom pouso. Eu também, obrigado. Então, Oscar Zulu, decolada 1-7. Proa Nordeste, 500 pés, 0110 transponder, 1198 controle, torno 186. Clear, find the report, step, deixa eu localizar. Down to 2000 feet, 1012, report established, ILS X-ray, runway 10, American 980. Correto, confirme PLB. Gente, até o Oscar Zulu, bom voo. Chame Recife, 251, alternada no 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, TAM 3663, Vassal Índia Serra, Baixada Travada. TAM 3663 é o número 2 para pouso, São Maria Vida Livre. Aguarda. Torre Salvador, bom dia, é o Mike Tango Juliette, ponto espera pronto. Mike Tango Juliette, bom dia, mantenha o ponto de espera. Ponto espera e mantenha, Mike Tango Juliette. Via Juliette, Gol 1434. Gol 1434, Juliette, Portão 07. Via Juliette para o 07, Gol 1434. Salvador, Gomes 05. 209. 209, bom dia. 3663, 230 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pista 10. Autorizado, 10, 3663. Checar com o AIS aqui pra tentar retransmitir, ok? Aguarde por gentileza. Tá ok, estamos aguardando aqui na posição 62 e já estamos prontos, ok? O QSL é o 041. Ok, ciente. Torre Ponte, Sol, é o gol 1922, livrou, bom dia. 1922, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 922. And call tower 118.6. 18-6, 21 American 980, good day. Our American 980 is with you on final ILS X-ray runway 10. Roger, call tower 118.6. Alright. 80's established ILS X-ray runway 10. American 980, report out the marker, land gear down and locked. American 1090's outer marker inbound runway 10. American Montana Pulse, trying to buy runway with KJ. American 3 no solo 07, libera a direita e chame 121 da espanhola. 219, 3663. Papatango Lima, Kilo X-Ray, controle, prossiga. Cozulu, livre taxa, na papá. 05, na escuta. Prossiga. Informo que entrando em contato com a sala de trava, mesmo informou que tem um plano do senhor para as 11h10, Zulu. Aí é. Alguns detalhes, não deve ser o mesmo. E nenhuma outra mensagem, além dessa, ok? Além desse plano pra, das 11h10, vou no 605. Tá certo. Solo Salvador, TAM 3663. TAM 3663, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3663. Gol no 922, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette 5, gol no 922. Até o Oscar, Zulu, mantém a posição. O azul 4298, confirme a velocidade indicada. Aprovado nível 370, via Peruísque 58. Decola pistão no zero, perfil Puca, transição Caju com curva esquerda. O transponder 5535, controle 1199.8. Mantenha a posição. aeronave. Gente, mantenha 160 até o marcador, tem condições? Afirmativa, até depois um pouco. O Lima Kilaxway apenas confirmando, efetua o plano de voo ou notificação de voo? Ah, confirmando, notificação de voo, ok? Gente, então não poderá fazer, executar procedimentos e instrumentos. Afirmativo, mas a aeronave e tripulação estão homologadas, estão pedindo apenas a título de treinamento, ok? Kilaxway reautorizado, 1.500 pés, ajuste 1.012 na Praia de Paripe. Ok. Praia de Paripe, então. Fiz a prova da rotatória, então, da presente, confirma. Cazulu está fora do solo. Carlos Cazulu, mantenha 510 e chame 1-9-8 controle. Já passando controle nordeste. 1098, chamará o Carlos Cazulu. Mecha 980 on the ground, at 10. Contact 1-1-9. That's 1-9, g'day. Ground American 980 is clearing runway 10, parking gate 11. 980 taxi via Alpha Juliet 210, 10. Alpha Juliet to 10, American 980. Está mantendo 500 pés via litoral, vai com proa de Grupo Zulu de Conde. Botango, hotel Oscar Zulu. É, confia a posição no momento, não recebo ainda no radar. Não confia a história, falou? Confia a posição do hotel Oscar Zulu. Acionado código 5510, posição normal. 0110 que foi pago, Tiana. Gente, o Tabatango Hotel Oscar Zulu irá manter 500 pés até destino? Até o destino 500, vai via litoral. Gente, via litoral, Hotel Oscar Zulu, quando possível, estimado de pouso. Estimado de pouso em mais uma hora, senhora. Gente, hora certa era 1-0-1-1, pouso 1-1-1-0. Positivo. Juliette autorizado a decolar, pistão na zero, vento 30 graus, 5 horas. Iniciando, Mike Tango Juliette. Três no 2, acena de identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém ao nível 050. Salvador, muito bom dia, 35217, sempre na informação Juliette. 35217, contato radar estabelecido na posição Conde, vai na proa de Bons para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. A presente vai aprovar a posição Bons, 35217, reportará a ideal de descida. Azul 4298, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.012. Frequência livre, chame para regresso. O Lima Kilaxway está visual com a pista. Lima Kilaxway mantendo a proa da rotatória, chame torre, 118.6. X-ray. E Salvador, o Papatango, Lima Kilaxway. Lima Kilaxway, reporte na curta final do ano 7, baixado travado. X-ray. Mike Tango, Juliette.